São as iniciais de mais uma tripla hora, neste caso a última da semana, com António Sérgio nas soltas antenas da Rádio Comercial para todo o país. Sons de um som, aliás, de um século abençoado pelo som e pelos sons, o passado. Recuperamos de tão longe, 1995, as saudades, Melancholy and Infinite Sadness. Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, Melancholy and Infinite Sadness, e depois também Tonight. LCD, LCD, LCD, LCD, LCD, maravilhoso, LCD, maravilhoso, LCD. Vou

é um outro tema em promoção, pelo menos no mercado britânico. Chama-se Cruel. Somar às iniciais da Triple Hour de António Sérgio na Rádio Comercial, a edição de sábado. Por aqui já livre de rubricas fixas, hoje apenas com a última hora ocupada com o desfile da Lista Negra e isto aproveitando um descanso solitário da fala da tribo. Smashing Pumpkins, recordações de Melancholy and Infinite Sadness. E em salto no tempo para o último clássico, Garden Room, os títulos Bisbee Blue e Cruel. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Sintoniza a Rádio Comercial. Rádio Comercial. Noite dentro, edição tripla de sábado. São temas em oferta ótimos. Steely Dan. Thank you. Impagável, um dos temas do álbum Everything Must Go. Aproveitámos para o recordar por aqui, mas ele fica para voltarmos em breve. Still It Done. Depois Lamb Chop, mas não numa versão vulgar, para o tema Is a Woman, um clássico na carreira do projeto norte-americano. Aqui, Reworked by the Maxwell Implosion. Not bad. Is a Woman. Lamb Chop. In the hour of a girl, can make this danger with. Make it home with everybody here. More than a Sony to make the words throw up or show me the way. They pick me up again. They will be there on the couch. They will make you better still. Anything you make, maybe you can get a whip. It's enough to make you gag, just enough to make you sick and eat shit. it from my heart as you stand alone forever from the Roman and the surf and the cloudy, cloudy day. Just a boss thing that is pure and especially for you. It's like everybody's needing it and everyone is sure. Um Dia Internacional da Criança. E desta vez é como se fosse Natal. Há mais de 1000 brinquedos para oferecer numa emissão onde o seu filho ou filha são os convidados VIP. Dia 1 de junho, emissão em direto do Jardim Zoológico, à tarde, entre as 2 e as 5. Com Wanda Miranda. Com Wanda Miranda. Dia Mundial da Criança na Comercial com a Toys R Us. Em direto do Zoo de Lisboa, dia 1 de junho, entre as 2 e as 5 da tarde. Rádio Comercial. Toca animar. Humor. Boa disposição. Alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Animar com a Rádio Comercial. Rádio Comercial, à noite, estávamos meio distraídos, perdoem-nos. A noite de sábado até às 3, a tripla de António Sérgio, hoje apenas com uma fixa, entre as 2 e as 3, a lista negra em desfile. Vamos ver se acertamos algum disco. Ah, está tudo pronto. É um selo novo, Turning Toe, para os IAIAs. Beatles em oferta o ótimo Sossego 107 músicas na primeira etapa desta tripla de António Sérgio na comercial. Ótimo Sossego 700. Os Yeyeyes é um single novo retirado do último álbum Tanning, um excelente tema para uma noite de verão como esta. Agora a coisa é mais spiky, mas vocês já se vão habituando. The Others, Lucky. Toca Animar em Alfândega da Fé, Miranda do Douro e Mirandela 91.9. Toca Animar, Rádio Comercial. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor, dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. De sábado, bem quente país fora, entre a meia-noite e as três, António Sérgio convosco nas horas e para uma missão despedida da semana, bem entendido. Cruzes Canhoto. I got knocked down, but I got it, but I get up again. a dizer, uma mistura disparatada, mas o que aconteceu foi um erro nosso. Não tínhamos cortado ainda o sinal do estúdio do Porto. A música por lá continuou em automático e isto ficou uma coisa mesmo muito esquisita. Estávamos a rodar os Chumbawamba, o velho histórico single Top Thumping, I Get Knocked Down, But I Get Up Again. E esta pode ser francamente dedicada à gente aí do Norte, especialmente ao Zé Araújo, que Get Knocked Down, But Get Up Again. Os Chumbawamba, e uma curiosidade que gostaríamos de deixar aqui aos ouvintes da Rádio Comercial nesta noite de sábado, porque é uma banda com uma percepção muito específica da realidade inglesa. Fizeram com algum som em remostura do tema Top Thumping uma faixa chamada Football Song, com o subtítulo Shit Ground No Fans. Experimentem. Em clima de euforia de Mundial e de tristeza de sub-21, o clima que eles souberam dar a este Football Song, Shit Ground No Fans. Rádio Comercial adora novidades em disco. Muita gente diz que não, mas nós que estamos por dentro podemos garantir que sim. Só que há disciplinas, a lista para todo o dia é feita de determinada maneira. Mesmo assim, podemos garantir que foi a que mais rapidamente adotou, não por ser um novo tema do Skin, mas por ser um grande hit single, este Easy Daddy Wonder. Ouvimos-lo da boca de Pedro Ribeiro e do João da lista. Aliás, da malta da lista. Excellent behavior. Ken, is it any wonder? I'm Is It Any Wonder? Sons para finalizar a primeira das 3 horas da comercial com António Sérgio nesta edição de sábado. My Morning Jacket. Isto é a banda. O tema Off the Rocket. Rock, rock, rock.

estamos a oferecer um sonho por hora e milhares de corneto. Corneto, dá-te mais do que tu gostas. Sabe mais em olá.pt. Vejo claramente. Vejo uns sapatos de salto alto em trânsito para o meu armário. Vejo uma aparelhagem a emitir boas vibrações. E vejo até as compras do supermercado a ir da casa de Plutão diretamente para a minha. Por isso tudo... É bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como a Clara. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras ou consorte o saldo do seu cartão. BES Futuro. O cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E a Clara é que sabe. TAE 22,78%. Rádio Comercial é exatamente a rádio que sintoniza. Deixamos passar dois, não, três minutos da uma, mas era para não esmagar o tema dos My Morning Jacket. Valeu a pena, não foi? Boa noite. Estamos sempre aqui entre a meia-noite e as três nas antenas da Rádio Comercial para todo o país. E aproveitando tudo com todo o prazer. Nas horas, António Sérgio. Let the wave beat her up to make a pop song. Put razor blades.

Noite Dentro, edição de sábado, António Sérgio, nas horas e nas antenas da Rádio Comercial. É tempo de entrarmos na série de 7 músicas em oferta Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Escape. esteve connosco para colaborar nos sons desta tripla hora de sábado noite dentro do Rádio Comercial. Mary Lawson, neste caso acompanhada por Saint Lowe, ela que foi uma das figuras proeminentes dos Mother Rose. Excerto do álbum Realistic, para quem quiser procurar o tema que rodou, chama-se Spider. Donovan, Frankenreiter, Move by Yourself. Yourself, Move by yourself tonight. Move by yourself. Move by yourself tonight. Move by yourself. Move by yourself tonight. Move by yourself. Move by yourself tonight. Títulos na lista de 7 ofertas da Wattingus, Cego que Sentes, onde se inscreveu Move By Yourself, Donovan, Frankenreiter, Ed and 2X. Tempos é oferta ótimos e para vos proporcionar algumas surpresas, ao menos isso. Take Me To Your Leader e ainda Take All Out Water. Não estranho os nomes novos, habituam-se aliás, porque são sempre ventos de novidade e surpresa. Neste caso, Ed and 2X. Então. Things wrong. Era a ficha.

3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Meia-noite 3, edição de sábado. São as últimas, neste caso a última, para a oferta Ótimos. De um lado, nós escolhemos bem entre novas e recordações. 20th Century para os Brad. E um tema inesquecível para alguns do repertório dos belgas, Deus. Yes, faz parte do álbum In a Bar Under the Sea. Vamos até voltar atrás para não roubar nada. E o tema chama-se Disappointed in the Sun.

Bugs, Razor Light, In the Morning, também The Mendoza Line. Agora, o Karate Kid parece um bocado... Bom, um bocado foleiro, pronto. E quantas horas perdeu você a ver o ZX Spectrum a carregar o Shaq Egg e o Jet Set Willy? E aqueles cabelos cheios de laca? O que era aquilo? Mas os anos 80 foram ou não foram os melhores anos da sua vida? 80 à hora, sábados à 1 da tarde e domingos às 7 da tarde, uma hora com os anos 80, das suas pérolas às suas vergonhas. Passe o seu fim de semana a 80 à hora, com a garantia Rádio Comercial. É praticamente apenas mais um título para finalizar esta segunda das 3 horas de António Sérgio nas horas da Rádio Comercial, a edição de sábado, meia-noite, 3. Limpa de, íamos a dizer, suspiro, mas não faz sentido, nem nos queremos meter no universo do Mudança de Sexo da Wanda Miranda. Dizíamos limpa de rubricas fixas, mas com... A segunda hora, aliás, a terceira hora disparado entre as duas e as três. Hoje entrega uma lista negra bem mais intensa e com algumas recuperações que nós próprios consideramos oportunas ou até surpreendentes. Passe a ideia, mas é o caso de encontrar aquilo que não pensávamos encontrar. Isto tudo porque hoje é a noite de descanso, como já perceberam, para a Falda Tribo. Ana Cristina Ferrão volta no próximo fim de semana, de sexta para sábado, e logo com outros convidados para o estúdio da Rádio Comercial, o Dini Blues.

Rádio Comercial para uma falda tribuna deixaram este fácil de entender. Como perceberam facilmente, é o princípio do desfile da Lista Negra, por aqui na última hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Lá ganhar isto Portugal. Se Portugal for campeão do mundo, o Feira Nova devolve-lhe o valor total dos plasmas, TVs, computadores, som e eletrodomésticos que comprar até 7 de junho. Se ganhar a meia-final, devolve-lhe metade e 25% se ganhar os quartos de final. Agora tem ainda mais motivos para torcer. Compre no Feira Nova Electric Co. e acredite, Portugal pode ganhar tudo e você também. Consulte o regulamento disponível nas lojas. Bem, este estádio é um espetáculo. Senta-te rápido antes que enche. Reservei dois lugares na bancada central. Epá, mas isto é mesmo grande. Vê-se mesmo bem. É um LCD. Ah, não vão mexer. É um Samsung 32 polegadas. No Millennium BCP não pago juros e só pago 117 euros por mês durante um ano. Joga em casa com o Millennium BCP. Veja Portugal em grande. Millennium BCP. A vida inspira-nos. TN 0% TSG 4,04%. Financiamento a 12 meses. Encargos iniciais não financiados. Rádio Comercial. Aqui vamos a caminho das três. A Lista Negra vai desfilar. Não vai. Vai. Lista Negra apanhando o descanso da fala da tribo que volta para a semana que vem. É o som Noite Dentro na edição de sábado, Rádio Comercial. Seja bem-vindo. Para os títulos iniciais, à parte da Gift há pouco, em português. Coisas bem curiosas como este Gin and Juice. I somehow, some way, já falamos. Keep coming up funky ass shit, maybe every single day. Can I kick a little something for the G's? And make a few friends as a breeze through. Don't you know it's 2 a.m. and our party's still jumping? Cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting. My money on my mind. Rolling nice straight, smoking and oh, sipping on gin and juice, laid back. I body and my money on my mind. Rolling down the street, smoking A&O, sipping on gin and juice, baby. Sérgio nas horas 03. O lixo negro quer dizer tudo aquilo que não deveria rodar. Mas é brincadeira, evidentemente. Começamos com The Gift, fácil de entender, o tema bem entendido. Depois uma outra brincadeira impensável para alguns e feita para uma banda norte-americana muito especial. The Gods, do álbum Shinebox, uma versão de Snoop Doggy Dogg, Gin and Juice. E porque a lista é mesmo negra? Os fãs poucos vão entender. O tema chama-se Ex-Cowboy. Mogwai.

Comercial Noite dentro da edição de sábado, mas que bem vai esta lista negra, esta noite. Há noites assim, foram os Shins de Shins com Saint Simon para o álbum Shoot Too Narrow. Imaginem a recordação seguinte. Vai parecer-vos muito mais habitual, mas não é essa. É Boys Better. Danny Warhols, de qualquer modo, para o álbum Velhinho Já, Calm Down. Upi! Está de volta à sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio. Está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com a música conjugada no futuro mais que perfeito. Rádio Comercial. Toca animar. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Toca com a Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Em Almodóvar e Castro Verde, 88.1. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Que tal aquela recordação há pouco? O Boys Better dos Dandy Warhols, que vos soou certamente a qualquer outra coisa muito mais popular do mesmo grupo. Faz parte de um velho álbum dos Dandy Warhols, Come Down, Boys Better, e desfilou na lista negra. É por isso que ela se chama negra. E é por isso que ela reporta, por exemplo. E é por isso que ela reporta, por exemplo, e ou me deixam falar, ou se calam todos. Um encontro histórico em 1998. Já lá vai, portanto, o tempo. Mas a chamada de atenção é porque isto é mesmo muito importante. O tema chama-se Rocket USA. Chama logo também a memória de alguns para os Suicide, só que esta é uma parceria em palco entre os Suicide e os Spiritualized. It's an old Suicide song. Rocket USA! Coming on down, Molly.

para sermos mais precisos, janeiro 21, um encontro especial para Rocket USA, que aqui deixamos documentado na lista negra. Tripla hora de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial, noite de sábado. Spiritualized e Suicide. Nesta altura estamos a 13 minutos das 3 da manhã. Talvez cheguem as recordações e vale a pena voltar ao presente, porque vale a pena. Meu M-E-W, The Zookeeper's Boy. E nunca esqueçam de ouvir na noite da comercial, nas horas de António Sérgio. São os já minutos finais da tripla hora de sábado, também de mais uma semana de contacto convosco nas horas da Rádio Comercial ou nas horas de António Sérgio na Rádio Comercial, antenas para todo o país. A lista negra a chegar ao fim foram os Mil com The Zoo Keep Us Boy, The Arcade Fire para o Adeus, Neighborhood Number One. Votos de bom fim de semana. Voltamos segunda à noite. Take care. My parents are crying.